800 AM. Encontrei minhas fitas demo na gaveta e agora eu vou colocar para tocar. É o Santa Demo na Rádio Universidade. Está no ar mais um Santa Demo pela Rádio Universidade. Agora são 1h05 da tarde e você está conosco aqui pela Rádio Universidade. Eu e a Carol hoje na apresentação do programa. Boa tarde. Hoje, dia 26, a edição é da nossa querida Laíssa e Renato Molina na técnica e Léo nas redes sociais. Isso aí. Você pode manter contato com a gente pelas redes sociais, que é facebook.com/santademo, twitter.com/stademo, ufsm.br/santademo e santademo800am@gmail.com. O pessoal pode dar uma olhada no nosso blog, que agora está bem atualizado, com as bandas que a gente está trazendo para o programa. E pode dar uma conferida nas nossas redes sociais também, que a gente vai colocando lá o link do blog pro pessoal. E os programas passados também, para quem perdeu, exato, né? Exato, podcast para ouvir em casa. Algum comentário com entrevista que rodou no programa. E a trilha do programa de hoje é o álbum Defend Yourself, da banda Sebadó. É o 8º álbum de estúdio da banda americana de indie rock e foi lançado após 14 anos desde o lançamento do De Sabadó em 99. Esse álbum foi lançado em 16 de setembro de 2013. A banda... Ouvi um pouquinho a trilha. A banda está em turnê pelo Brasil desde o dia 20 desse mês. E eles já passaram por São Paulo, pelo Rio de Janeiro, por Recife também, e hoje eles vão fazer show em Cataguases e dia 30 em Maringá, então eles estão na área aí, por isso também a gente trouxe aqui como trilha aquela Isa que escolheu, né, acredito que tenha sido, o Léo que escolheu a trilha, então, e bem boa a banda, então. E o programa de hoje vai estar bem especial, né, a gente tem o bloco Garagem, o quadro Garagem, que é com a banda Bido Silas, que vai estar no estúdio daqui a pouquinho, nós temos também Mão Direita, que é com a Ornitorrincos. Isto. Nós vamos ter também o Pacto, que vai ter uma reportagem com o Léo. E depois vai ter novamente Profundezas, então, no programa de hoje, que a gente vai conferir. E também o Endiabradas com a Loud Music, né? Isso aí. Galera, o negócio é a gente e vocês mandarem som, muito som pra gente. A gente tá sempre nas nossas redes, tanto pelo Facebook ou por e-mail. E a gente dá muita ênfase pro cenário musical, né, de todo o Brasil, inclusive de Santa Maria, então a gente quer muito que mandem som e pra gente tocar aqui no programa e talvez trazer a banda, né? O programa gira em torno disso. Nos procurem e sempre mandem som que na medida do possível a gente vai poder tocar aqui na rádio. Então, toca aí. Então a gente vai começar com Endiabradas, né, que é uma entrevista que a nossa querida Laíssa fez com a vocalista Alessandra Lemen, da banda Porto Alegrense Loud Music. A banda surgiu em 2006 e tem um EP e 2 álbuns lançados. Em 2013, a banda abriu o show do The Cure no Morumbi. Então vamos chamar. Essas mulheres têm o dom de fazer o mal? Entram em nossos ouvidos, nas entranhas de nossos espíritos. Elas são endiabradas! No, there's not a lot I need. But yeah, I'm gonna need that too. Então, hoje o Endiabradas a gente vai ter uma entrevista com a Alessandra, que foi a Laísa que fez. Ela é da banda, da Loud Music, já que a Carol já adiantou pra vocês, né? Que é uma banda porto-alegrense. E também é bem recente a banda, né? Desde 2006 que tá aí. E tem dois álbuns lançados. Então, ano passado eles já abriu o show do The Cure, então eu nem tenho que comentar, né? Uma grande honra pra eles, acredito. Então vamos ouvir a entrevista e depois a gente vai ouvir três sons da banda, que é Head Down, Bury My Heart in Warsaw e Tugboat. Então toca lá, Molina. Bem, começando, quais as influências da banda? Olha, a gente tem algumas influências em comum, que são, dá pra dizer, Joy Division, Sonic Youth, todo mundo gosta, a maioria gosta de Jesus and Mary Chain, a gente gosta de Ramones, gosta de Cramps, gosta de Siouxsie, gosta de The Cure, e por aí vai. A gente tem algumas diferenças também entre os integrantes, a gente tem o Murilo que gosta de... gosta, por exemplo, do Giorgio Moroder, tem o Cássio, que é o outro guitarrista que gosta de blues, mas tem algumas características em comum que a gente gosta. Eu gosto de metal, pelo menos. E como é que são feitas as composições? Basicamente, a gente compõe em jam, a gente não tem um compositor, a gente entra em estúdio e toca, basicamente, o que dá na telha. E é uma coisa muito, muito particular nossa, eu acho. Não é uma coisa, digamos, muito espontânea. Como é que vocês se consideram como banda? Olha, a gente é uma banda... Em primeiro lugar, a gente é uma banda que faz... A gente toca pra agradar a gente mesmo. A gente é uma banda amadora, por assim dizer, porque todo mundo tem outras profissões e a gente faz... A gente tem a banda porque a gente gosta de tocar. É um hobby, a gente não tem nenhum intuito profissional com a banda. Entretanto, no ano passado, como a gente abriu pro The Cure, tocou para milhares de pessoas no IMB, foi um momento de carreira que a gente sequer esperaria, né? Senão, a gente nunca imaginaria que uma das nossas maiores influências, que o Robert Smith, iria nos ouvir e nos escolher pessoalmente para ir até São Paulo para abrir o show deles. Sobre o show, sobre o fato de vocês terem aberto o show do The Cure, como é que surgiu a proposta? Olha, a gente basicamente postou, a gente respondeu um post do Robert Smith em que ele, no Facebook, pedia sugestões de bandas de abertura para América Latina. A gente postou um vídeo do nosso primeiro clipe e basicamente esqueceu do assunto. A última vez que eu olhei o post tinha 20 mil respostas. E ele aparentemente tirou tempo para ouvir tudo e umas... duas ou três semanas depois eu recebi um telefonema, quando eu estava no escritório, saindo do escritório, um telefonema no celular, um número bloqueado, que era da produtora, perguntando se a gente tinha possibilidade de abrir. E como é que foi a experiência de tocar no Morumbi, já que o show foi lá? A gente ensaia religiosamente toda semana, a gente faz tudo bonitinho, a gente só não é profissional porque a gente não vive disso, a gente leva a sério, mas a gente, enfim, não tá longe de ser a nossa atividade principal. Mas foi demais, foi a nossa recepção foi ótima, o Robert Smith foi até o camarim nos conhecer, nos levou champanhe, nos convidou para ir ao camarim dele beber. Depois de vocês terem aberto pro The Cure, qual a repercussão que isso teve pra banda? Olha, na verdade, um mês ou dois meses depois do show, eu vim morar nos Estados Unidos e a gente gravou um clipe que a gente lançou duas semanas antes de ouvir, que eu acho que teve a ver, de certa forma, com a repercussão do show, porque a gente fez um projeto via Catarse para financiar. E eu deixei gravados os vocais do nosso segundo álbum que a gente lança esse ano. Mas em termos de shows, a gente fez um show em agosto, que foi um show de encerramento de temporada, por assim dizer, já que eu ia ficar um ano nos Estados Unidos. E agora, voltando, a gente vai retomar a agenda de shows. Vocês fizeram financiamento coletivo para o clipe da música Tugboat, né? Por que surgiu essa ideia? A gente lançou o projeto no Catarse logo depois que a gente fez a abertura para o The Cure. E a gente conseguiu fundos para lançar o nosso segundo videoclipe. que é o de Tugboat, que a gente lançou no ano passado e que estreou praticamente em todos os canais, está passando agora no Multishow, no canal Viz, entrou na lista de 30 melhores de 2013 do canal Brasil. E como é que foi o processo de produção desse videoclipe? Na verdade, foi tudo, o processo todo foi super rápido. Como eu vim para os Estados Unidos em agosto, foi um processo que durou 2 a 3 meses, de maio até julho, mais ou menos. Foi super regime de guerra para deixar pronto antes de eu vir para o exterior. Vocês têm shows marcados já? Algum projeto de turnê? Então, é como eu te falei, como eu estou há 1 ano fora, a banda não tá fazendo. A banda continua ativa no sentido de que a gente está gravando o segundo álbum, mas shows a gente não está fazendo desde agosto do ano passado até agosto de 2014, que é quando eu devo voltar ao Brasil. Vocês já têm previsão para sair o próximo disco da banda? O segundo álbum que sai em 2014. As faixas estão captadas, a gente está em fase de mixagem. O título do álbum é normalmente a última coisa a ser definida. Às vezes tem até a arte pronta e não tem título. Por que as composições da Loud Music são em inglês e alemão, assim, especificamente? É uma escolha estética, digamos. Eu cheguei a escrever letras em português e francês. Mas eu acho que, como o nosso som é um pouco mais áspero, as línguas não latinas, eu acho que funcionam. As línguas latinas eu acho um pouco suaves demais para o nosso som. Então a gente sempre ficou mais confortável em cantar em inglês e alemão, que são línguas um pouco mais duras, talvez. Os membros da banda têm projetos paralelos, algumas outras coisas que sigam. Projetos envolvendo música, na verdade o Murilo Biff, que é um dos guitarristas, ele já tocou em várias bandas gaúchas. Ele tem hoje uma banda, um projeto paralelo que é a Monstro Motor, que é uma banda também um pessoal de Porto Alegre, que é muito bacana. Exatamente isso. A maioria da banda era, quando a gente começou, a gente era basicamente todo mundo músico de primeira viagem. E meio que para encerrar, vocês têm previsão já para novos shows, alguma possível turnê? É, a gente vai fazer, a gente, eu voltando ao Brasil no meio do ano, o álbum ficando pronto, a ideia é a gente fazer, sair em turnê, na medida que as agendas permitirem, para a gente divulgar esse, para divulgar o novo álbum. From my side, God knows now, God knows now, I will do anything to get. a gente acabou de ouvir uns sons da Loud Music e que foi... Loud Music. Acabei de receber a informação da... Ah, é isso aqui. É o nome, diz ela, alemão, né? Loud Music. Ok, é isso aí, corrigindo sempre. Então, o último som que a gente ouviu foi Tugboat. O anterior foi Bury My Heart in the Warsaw. E o primeiro foi Head Down. E antes a gente ouviu uma entrevista que a querida Laísa, nossa colega, fez com a Alessandra Leme. Isso aí, galera. Isso aí, bem boa a banda, né? Bah, olha que sonzeira. E sempre lembrando que eles abriram o show do The Cure, né, no Morumbi. Então isso é... Nossa, pra banda... O que tu acha, Carol? Tu abrindo o show do The Cure? Nossa, sensacional. Como você se sentiria? Não, eles ligaram pros caras e pediram se podia. Bah, vocês estão disponíveis pra abrir o show? Não, eu tenho um compromisso. Deixa eu olhar na minha agenda se eu posso abrir o show do The Cure aqui, né? Pois cara, é. Sensacional. E a banda mereceu, com certeza. Mereceu, é um som muito massa. Exatamente. E agora a gente vai pro Mão Direita. Uma ajudinha sempre cai bem. É a mão direita. Bom, na mão direita de hoje, então, a gente vai ouvir uma banda que já tocou aqui no Santa Demo, que é a Ornitorrincos, lá de Porto Alegre, formada no começo de 2002, por Vila Verde, que é vocalista, o Insecto, que toca baixo, o Lucas na bateria e o Guilherme na guitarra. Eu, particularmente, gosto muito da banda, assim, e eles estão com um trabalho novo, então, bem, bem bacana o trabalho deles. E quem preparou e quem escolheu essa banda foi a Andressa também. Creio que ela goste muito. Esses dias tinha show deles em Porto Alegre também. E a gente vai ouvir, então, o Mão Direita com o Ornitorrincos, que é Seguridade versus Inseguridade. 20 de setembro, Volve a Patinar e K-Hospital. Toca lá, Molina. Seguridad, violó y se lo aseguró. Más de seguridad. gente acabou de ouvir o Mão Direita, né, nosso quadro, que foi com a banda Ornitorrinx. O último som que a gente ouviu foi K-Hospital. O anterior foi Volve a Patinar. O anterior ainda foi 20 de Setembro. E o primeiro foi Seguridade versus Inseguridade. Isso aí, a Ornitorrinx estava dando uma olhada agora. Ontem eles tocaram em São Leopoldo. Foi com outras bandas e tal, com a Celeste, que também é de São Leopoldo. A Celeste já tocou aqui em Santa Maria, se não me engano, esse ano, final do ano passado. Também tocou lá nesse festival a Coquetel Hacienda, que é de Novo Hamburgo, o Forte Apache, o Espiral, que é de Santa Cruz do Sul, e a outra banda também que tocou lá foi a Calendid, que também tocou lá nesse festival. Então, junto com a Ornitorrinx, que na verdade... Não é bem de Porto Alegre, de Canoas, a banda, então... E aí, rolou lá ontem, nós estávamos procurando o que é, né? Ornitorrinx. E aí, eu e o Léo saímos com um mamífero semiaquático. Mas, enfim, brincadeiras à parte, nós vamos para o nosso próximo bloco, que é o pacto. Bom, o nosso pacto de hoje foi feito pelo... Pelo Léo. Foi pelo Guigado. Ah, pelo Guilherme, desculpe. Então, vamos lá, pro pacto. Se você quer conhecer um pouco mais do que apenas ouviu... Venha para o Pacto da Semana. Então, o nosso pacto de hoje, né, foi feito pelo nosso querido colega Guilherme Gabi. É uma reportagem sobre o Music Alliance Pact, que é um pacto entre blogueiros do mundo para divulgarem bandas de seus países, né? A gente descobriu ele através do Meio Desligado, que eu fiz uma entrevista pro programa passado com o Marcelo Santiago. Aí a gente descobriu que o Meio Desligado era o blog que representava o Brasil nessa coletânea. E, por exemplo, o The Guardian é que representa a Inglaterra, tem da Argentina também, vários países, tem o blog que representa e mandam as músicas, e assim a gente foi conhecendo melhor sobre a cena alternativa, né, independente de cada país. Então vamos chamar aí a reportagem do Gui. Toca aí, Molina. A música é complexa, gigante, é intrínseca. Desde nossos primitivos ancestrais, a combinação de sons e sentimentos acompanha a evolução humana. Obviamente, é impossível conhecer todos os artistas, todos os gêneros e subgêneros musicais que envolvem a história da música. Mainstream, formado por grandes redes de comunicação e distribuição de conteúdos midiáticos, é o caminho consolidador de sucesso e imortalização para muitos músicos, que vivem e são conhecidos pela maioria das pessoas. Entretanto, é um espaço seleto e muito delimitado, que deixa de apresentar ao mundo números incontáveis de artistas que acabam por viver sempre na cena underground. Criado em outubro de 2008, a partir de uma iniciativa do blog escocês The Pop Cop, o projeto Music Alliance Pact, ou MAP, reúne artistas de diversas partes do mundo. Assim, o projeto se torna um grande meio para a divulgação de músicas independentes em todo o planeta. Sua fórmula é simples: blogs e veículos voltados para a música, cultura, informação e notícia de todo o planeta selecionam uma música de um artista, mensalmente. Cada país é representado por um blog. Assim, no dia 15 de cada mês, é feita uma coletânea com as canções escolhidas, que podem ser baixadas juntas em arquivo do tipo RAR para os computadores ou ouvidas separadamente pela web. A lista mensal é postada nos veículos midiáticos dos participantes do projeto, assim como o arquivo para download da coletânea e o streaming para ouvir as músicas na rede. blog meio desligado é o representante do Brasil no MEP. Criado em dezembro de 2006, ele participa do projeto desde dezembro de 2008. A banda Macaco Bong foi a primeira representante brasileira no MEP, com a música Bananas for All. É interessante notar como artistas e bandas que começam de forma independente ganham espaço e visibilidade no cenário mais popular. Diversos desses artistas passaram pelo meio desligado e foram selecionados para o Music Alliance. É o caso de Benegão e Seletores de Frequência, participantes do MEP de julho de 2012, com a música Essa é pra Tocar no Baile, pertencente ao seu segundo álbum. Também é o caso de Tulipa Ruiz, representante nacional do Music de janeiro de 2013, com a música Cada Voz, que encerra o seu segundo CD. O Brasil esteve presente no projeto duas vezes esse ano, a primeira em janeiro. Bulgarians foi a banda representante, com a música Lucy Fernandes. Céu azul. E em abril, a cantora Isaar, com a música Tudo em Volta de Mim Vira um Vão, representou o país no projeto. Eu não quero por nada te importunar, nem que seja pra você sorrir. Paro e penso, perco em pensar, até mesmo sobre nós dois. Saiba que assim mesmo eu fui escrever, pra quem quiser entender ou não. E se o acaso vier te levar, tudo em volta de mim vira um vão. O Music Alliance Project mostra que não são apenas meios conhecidos e massivos que divulgam material de qualidade. Além da importância de divulgar e dar espaço a bandas e artistas independentes, o projeto e todos os veículos nacionais participantes fazem um incentivo à produção de conteúdo próprio. Essa ideia é apoiada aqui, pela equipe do Santa Demo. Entre em contato conosco pelas nossas redes sociais, perfis pessoais ou mesmo pessoalmente. Conteúdo independente é fundamental para o andamento da cena musical e a diversidade artística. Para acompanhar o MEP, acesse o blog Meio Desligado pelo link www.meiodesligado.com. Acesse também o blog argentino Zona Indie pelo link www.zonaindie.com.ar e também o blog escocês The Pop Cop, idealizador do projeto. Digite The Pop Cop. .co.uk. Apoie, aprecie e participe do movimento independente. Saiba que assim mesmo eu fui te dizer, entenda o que você quiser ou não, que se o acaso vier te levar, tudo em volta de mim. Então a gente acabou de ouvir uma reportagem sobre o Music Alliance Pact, feita pelo Guilherme Gabi, né? Que é um pacto entre blogueiros do mundo para divulgarem bandas de seu país. Vamos dar uma relembrada nas nossas redes sociais, né? Que é facebook.com/santademo, twitter.com/stademo. Isso também pelo ufsm.br/santademo e santademo800am@gmail.com. Lembrando que o ufsm.br/santademo dá acesso ao nosso blog, onde a gente está atualizando, colocando as bandas que vem pro programa, que tocam aqui. Então, se você quiser dar uma olhadinha no que rola no programa, pode olhar lá. E também a gente quer lembrar os ouvintes, né, para mandarem mão direita, que é sugestões de música. Se vocês têm uma banda, bah, que acham massa, assim, mandar pra gente, a gente toca aqui, principalmente bandas alternativas, né? E... autorais, a gente preza muito a música feita... né, pelas bandas daqui que são autorais, então sempre lembrando o pessoal que podem mandar pra gente o mão direita, né, e vir aqui também mandar o seu som, participar do programa. E aí eu tenho uma novidade agora pra falar pra vocês, que a Xander, ela lançou uma inédita agora e anunciou um EP novo, né, que é o EP Teaser, né, e aí dia 30 de abril vai ser lançado no Tenho Mais Disco Que Amigos, oficialmente, o novo álbum da Xander, a banda carioca, né, que já tá há um bom tempo produzindo o seu álbum e essas músicas novas, e aguardando então esse tão esperado segundo álbum de estúdio da banda, então o EP Teaser da Xander. Também falar pro pessoal que tá acontecendo um festival em Lajeado. Eu sempre falo de Lajeado porque eu sou de lá, mas é legal falar, então eu vou comentar com vocês que tá rolando a primeira guerra de bandas lá. Foi criado pela produtora One Eye Festival e vai ser lá no Galeras Rock Bar, que quem é de lá e ali do Vale do Taquari conhece muito o bar. E vai ser um torneio, assim, para incentivar e impulsionar as bandas da região e, assim, tentar reviver um pouco do rock nacional, né? Trazer, assim... Então, são 10 bandas que vão disputar esse festival. Começou ontem, então hoje ainda dá tempo de ir, que são 2 noites, ontem e hoje. E o pessoal pode chegar lá e, né, conferir esse torneio. E quem sabe participar de próximos, né? Se você tem uma banda e é daqui da região também, convidar o pessoal para sempre participar desses eventos que visam dar espaço para as bandas, né, autorais e daqui. Coisa boa, né? Incentivar a cultura. Com certeza. E as bandas. E é bom para as bandas e para as pessoas também. Então, agora a gente vai chamar um rápido intervalo. Você está ouvindo Santa Demo pela Rádio Universidade. São 1 hora e 51 minutos. Você ouve Rádio Universidade AM, ZYK 292, operando na frequência de 800 kHz com potência de 10 kW. Emissora pública da Universidade Federal de Santa Maria. UFSM, 13 horas e 52 minutos. 28 de abril é Dia da Educação. É importante lembrar que para que todas as crianças e jovens do país tenham acesso a uma educação de qualidade, é preciso que todos participem. Pais, mães, avós, tios, alunos, professores, diretores, governo, enfim, todo mundo. Colocar a educação no dia a dia cabe a cada um de nós. Juntos, podemos fazer mais e melhor. Educação de qualidade é um direito de todas as crianças e jovens do Brasil. Todos pela educação. Soy latino-americano. Um passeio pela América Latina, entrelaçando todas as bandeiras. Nos ventos da Patagônia, do altiplano a Montevidéu. Todos os sábados, 15h, a Rádio Universidade AM apresenta Raízes da América, uma produção de Chico Sousa. Foi alumbrando caminhos, soy el sol de la mañana, sudor de pueblo y antumú, de la tierra americana. Foi alumbrando caminhos, soy el sol de la mañana. Recentemente, o ator Marcelo Serrado e sua esposa Roberta Fernandes tiveram filhos gêmeos. Hoje, os pais vivem a emoção da amamentação todos os dias. Se você também tem um bebê, conte com um profissional de saúde para escutar você e passar mais tranquilidade para a sua amamentação. Até os 6 meses, dê apenas leite materno. Depois, dê alimentos saudáveis e amamente até os 2 anos ou mais. Procure uma unidade de saúde. Sociedade Brasileira de Pediatria. Ministério da Saúde. Governo Federal. Olá pessoal, eu sou o Antônio da coordenação do pré-vestibular Popular Alternativa e tenho um recado para vocês. Vocês sabiam que uma única bolsa de sangue pode atender até 4 pessoas? Você pode salvar em poucos minutos até 4 vidas. No Brasil, menos de 2% da população tem o hábito de doar sangue. Vamos aumentar este índice? Participe da primeira campanha de doação de sangue do pré-vestibular Popular Alternativa. A coleta será realizada no dia 29 de abril, a partir das 13 horas. O local é o Prédio de Apoio Didático Comunitário da UFSM, que fica na rua Floriano Peixoto, número 1750, logo abaixo do Hospital de Caridade. O Alternativa agradece a sua ajuda. Apoio Rádio Universidade. Então a gente acaba de voltar do intervalinho, né? Você está ouvindo o Santa Demo pelos 800 AM da Rádio Universidade. Agora são 1 hora e 55 minutos da tarde. Isso aí. E aí eu gostaria de comentar mais uma vez com o pessoal que acabou de ligar o rádio, que está ouvindo agora só o programa, que a nossa trilha de hoje é o álbum Defend Yourself, da banda Sebadó. Então vamos ouvir um pouquinho mais aí da trilha, Molina. Sebadó, então, que tá em turnê pelo Brasil. Bem legal a banda aí, nossa trilha de hoje. Isso aí, sugestão do Léo, né? Léo sempre curtindo um som muito bom. E aí, mantenha um contato com a gente agora pelas redes sociais, facebook.com/santademo, twitter.com/stademo, ufcm.br/santademo, que direciona, né, pro nosso blog, que é santademo800am@gmail.com. E agora, nosso e-mail. Isso, e agora a gente vai pro Profundezas, então. Resgatarei todos os espíritos do mal e os trarei para a terra das profundezas. De hoje, que foi produzido pelo Léo, é sobre o início do festival Coachella, né, que teve sua edição de 2014 na semana passada aqui no Brasil, e ele trouxe então uma reportagem sobre o Coachella, e depois a gente vai ouvir... É, corrigindo que não foi aqui no Brasil, né? Não. É, isso aí. Então a gente vai ouvir a reportagem, vai ouvir mais alguns sons, né? A gente vai ouvir Rage Against the Machine, a primeira... Quando eles tocaram a primeira vez no festival, quando começou lá em 99, também vamos ouvir Tool, 46 and 2. Então toca aí, Molina. Em virtude de um boicote ao estabelecimento de vendas de ingressos, o Ticketmaster, a banda Pearl Jam fez um show em um clube de polo em uma das partes mais quentes e secas da cidade de Indio, na Califórnia. As condições do local fizeram com que os organizadores criassem um festival, o Coachella. O Coachella foi inaugurado 3 meses depois do desastroso Woodstock de 99 e foi considerado uma salvação para o ano da volta do Woodstock. O festival aconteceu em 9 e 10 de outubro de 1999, em meio a uma época de ondas de calor na região da Califórnia. As principais atrações do ano foram o Rage Against the Machine, Beck, e Chemical Brothers. Só no ano de 2000 que não ocorreu uma edição do festival. Desde 2001, anualmente, o festival acontece no meio de abril. A data foi alterada por causa do calor forte dos meses de outubro na Califórnia. Além de música, o festival também oferece exposições de artistas visuais no ramo de trabalhos interativos. O Coachella é um dos maiores e mais famosos festivais de música nos Estados Unidos, recebendo grandes nomes da cena do rock alternativo mundial e do eletrônico. Fiquem agora com 3 músicas ao vivo do primeiro Coachella de 99, com Rage Against the Machine, Killing in the Name, Rage Against the Machine, com Know Your Enemy, e Tool com 46 and 2. We'll be right back.

Então a gente acabou de ouvir uma reportagem que o nosso querido Léo fez sobre o início do festival Coachella, né, que teve em 2014 a edição lá nos Estados Unidos, na Califórnia. E a gente... Falei, no Brasil a gente tá acostumado a falar que tudo é aqui perto na região, e eu acabei falando aqui no Brasil, mas não, então... Vamos fazer o sorteio agora? Ah, tá, eu vou comentar pro pessoal, então ficar ligado, que daqui a pouco vai rolar sorteio aqui no Santo Demo de CD. Então fiquem atentos às nossas redes sociais aí. E a gente tá aqui no estúdio com 4 integrantes da banda Bidu Silas, né? Ei. Boa tarde! Boa tarde, boa tarde. Muito obrigada por vocês terem vindo aqui, né? Vocês querem se apresentar, cada um falar? O que boa toca, tarde. Quem é? Boa tarde, nós somos a Bidu Silas e eu sou o Conrado Silas, o vocalista. E vocês, meninos? Eu sou o Lucas, baixista. Johnny, guitarrista. Eu sou o Didi. E o Duda mandou uma mensagem agora dizendo que está nos ouvindo. Temos o Duda na bateria, Duda Holmes. Isso aí. Então, galera, eu queria que você falasse um pouco como é que começou a banda. Quem fala? Eu? Tu, né? Cara, a banda começou em meados de 2010. 2001, 2010, mais ou menos pro meio de 2010. A gente começou, eu e o Duda, com mais antigos integrantes. A gente começou, planejou um show, um tributo. Planejou um tributo a... A gente ia tocar uns sons da Comissário Silas, minha antiga banda. E aí rolou o show e foi tri bom. Aí como eu tinha mais algumas músicas, a gente começou a fazer essas músicas, esquecer um pouco a Comissário e virou Bidu Silas. E aí passou por um monte de coisa, a gente gravou um CD em 2011 e deu certo o CD, ficou legal, na minha tipo, opinião de pai, né? Uhum. Ficou muito bom, aí a gente começou a levar mais a sério e foi levando e passamos por muitas transformações, muitas trocas de integrantes e cá estamos nós, com essa gurizada da pesada aqui, levando adiante cada vez mais forte com a gravação desse segundo CD, que é assunto para outra pergunta, provavelmente. Tá, e como é que vocês definiram essa formação? Porque ela faz pouco tempo, né? Como é que vocês se encontraram? Foi nivelando quem não dava certo. Cortando, né? Foi mais tipo seleção natural. Não, teve alguns integrantes, até que não foi questão de dar certo, a gente fala, brinca, mas teve integrante que... Que vão largando no meio do caminho. Vão largando, que vendem um instrumento pra fazer outra coisa, uhum. Enfim, coisa da vida, precisavam trabalhar. Normal, normal isso aí, isso é normal. E continuam nossos amigos todos, mas vão largando. Aí, como a gente tem proximidade com esses rapazes da cena musical faz algumas décadas, aí, bah, vai sobrando uma vaguinha aí. Quando fechou esse time, acho que agora ficou bem bacana. Mas coisa mais de se conhecer mesmo da cena... E agrupou. Quando foi que vocês fizeram esse primeiro CD? Ficou pronto em 2011. Começou ainda no fim de 2010. E as músicas, assim, são de autoria de quem? Quem que fez? Quem faz as letras? Assim, ó. Essa, na verdade, esse de 2011, 2010, é meio assim, é um... Muita coisa que sobrou da minha antiga banda, coisa que eu tinha, que foi, algumas foram gravadas e como o último CD daquela antiga banda da Comissário não saiu, a gente aproveitou que tinha de melhor e eu tinha uns restos de letra, meio resto que foi, as letras são minhas. E aí aquela banda na época fez uma roupagem. Aí agora, por enquanto, desse último que saiu, as letras são minhas e as músicas é mais ou menos junto. Isso é uma coisa que ficou mais homogênea agora. A gente pretende cada vez deixar mais homogêneo, que é esse sentido de evolução, é isso, todo mundo botar um pouco da cara, né? Não ficar uma coisa meio... Mas letras minhas, Conrado, com... E arranjo do resto. Arranjo do resto. Ele é o senhorzinho, né? Ele só dá o pitaco. Ele chamou nós pra tocar dois pretos e tal. A gente tocou pelas cotas, né? A banda precisava de... A banda com cinco tem que ter dois negros. É necessário. Aí a gente achou uns neguinhos bacanas. Agora cada banda tem que ter uma... É, isso aí. Cotas, né? Mas é como, é legal. Ah, legal. É legal. Não, mas a gente pretende... Tem cota pra cada... vermelho também, né? Nós aqui, os alemães. Tá aí, quando o assunto é sério, você... Não, a gente tá pretendendo com isso... Nessas novas pro terceiro CD que já tá começando a fluir, deixar cada vez mais homogêneo, né? Não que eu seja sei lá, enfim, eu chego com as letras, mas é bom misturar tudo pra ficar um som parecido com o que todo mundo quer fazer, né? Pois é, teve esse em 2001, né, que foi o Cisne Mundo, depois em 2013, Festa do Burro, e daí agora vocês estão fazendo coisas novas. Uh-huh. E como é que é a relação, assim, tu chega lá com as letras e cada um faz o arranjo? Que é, dessa vez foi, né? É bizarro, porque tem músicas que foi totalmente diferente, né? É que às vezes vai surgir, às vezes no ensaio também a gente começa a fazer, a tocar alguma coisa e, ah, isso é legal, ó, vamos guardar isso daí. Aí surgiu uma ideia, eu tinha um caderno, mas eu comprei, eu tinha até um computador, que eu levava o computador, bem, a gente às vezes bebia alguma coisa no ensaio e virava gelada no notebook, eu tropeçava e começou a cair, ou não. Mas a melhor foi aquela do... A gente tava tocando, né, o cara tinha saído pra ir no banheiro, eu tô, não, tá saindo agora aqui, tá fluindo, não sei o que. Peraí. Pegou o caderninho. Tá aqui, né? Tá aqui. Começou a cantar e, tipo, 5 minutos tinha uma música. É, o troço é meio dinâmico. É, que é bem assim, né? Do nada que sai. Se o cara se programar, né, pra fazer alguma coisa. Mas tem outras também, cara, quer parar pra fazer, pra trabalhar melhor. E tal. Mas, tipo, você chega no estúdio e daí, bah, tem essa música com essa letra, vocês trabalham só nessa ou, bah, de repente, bah, esse arranjo tá mais legal pra uma outra não, música. Não, é, coxa de retalhos, assim. Tipo, às vezes, bah, uma ideia e aí eu tô em casa, às vezes ouvindo o ensaio, que também tinha o processo de ouvir o ensaio e ver, pá, isso aqui deve ficar legal com outra coisa. Mas nada programado, assim, né? Porque se programa, sai porcaria. Tira a espontaneidade. É, chega, babo, né? Aí sai porcaria. Deixa fluir. É, eu acho que a gente tá nessa, vibe, assim, de meio que começar a tocar. Agora, é, né? A gente sempre esteve nessa, né? O bebê da banda. O Lucas, ele não pode opinar, então. Depende se o Conrado deixa. Não, eu fiz aqui, ó. Estou em estágio probatório. E mudou muita coisa, assim, dos CDs que vocês foram fazendo e tal. Os sons variaram muito, assim, de um CD pro outro. Ah, eu acho que mudou. Tá mudando bastante, né? Principalmente agora tá mudando mais, assim. Acho que mão na boca deve sair muito bom. Acho que tá cada vez... Não sei se melhor ou pior, mas... Tá começando a incorporar a personalidade dos outros, né? É. Os dois integrantes antes era muito do Conrado. E né? Talvez o primeiro Nova saiu em 2010, 2011, mas tinha música que era de 2000, 2001. Uhum. Então, querendo ou não, o mundo muda e mais o cara muda mais ainda, né? É, com certeza. Soa meio datado, mas é um bom CD. A gente vai ouvir daqui a pouquinho, então, né? Então vamos abrir o garagem aí, o garajão, na verdade, que é todo esse bloco. Então, Molina, vamos pro garagem aí. Toca a vinheta do garagem. Não, agora eu peguei o Molina desprevenido. Coisas do ao vivo, né? Acontece no ao vivo. Só acontece aqui, né? Só aqui. Abre a garagem que hoje vai pegar fogo! É a garagem do inferno! Então, nesse garajão aí... Daí vai tocar, ó. Vamos ouvir agora, então, os sons da Bidu Silas aqui. Ao vivo, é isso mesmo, uma né? Conversa muito descontraída aqui com essa banda. É legal quando a gente conversa, né? Do que ficar... É, os meus porrados do cumprido. Então, galera, vamos chamar pra tocar... Vamos chamar pra tocar Bidu Silas, Se Sendo. Depois a gente vai ouvir Coisas e Não Coisas. E, por último, Somar. Toca aí, Molina. You can see. apenas coisas. Estamos então com o Santa Demo e a gente ouviu aí então no Garagem Abdu Silas com Somar, Coisas e Não Coisas e também Se Sendo, a banda que está aqui com nós no estúdio, Abdu Silas. Muito prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Lembrando que a nossa trilha aí que a gente ouviu um pouquinho é a banda Sebadó, que está no Brasil em turnê, já repetindo de novo, né? E o nosso sorteio do CDs, sorteio relâmpago pelo Facebook. Sim. Que ganhou então o CD da Abdu Silas e da Comissário Silas, que eles trouxeram aqui pra gente sortear. O vencedor então foi o Felipe Richard. Nós já abrimos o vencedor rápido. Já! O Felipe Richard é. Eu acho que é daqui da comunicação, né? Nosso colega aqui. É ele. Ali, ó. Olha, tá aqui no estúdio. Ele tá aqui no estúdio. Não, não foi por lado sair. Ele foi muito malandro, ele tava ouvindo e correu e foi atrás de postar lá na página, mas conseguiu, né? É dele, então. Tá valendo. E daí o pessoal também se liga que nos próximos programas vai ter sorteio de novo, vai ter CD de novo. Sempre da Abdu Silas. Sempre da Abdu Silas. Tem da Agenda da Vazão, aquela imensidão CD. E a gente tá aqui, né, com o Conrado, com o Lucas, com o Alex, o Johnny, o Duda tá na escuta, né? Eu tava cortando grama na escuta. Três rádios ligados. Cortando grama. Coisa boa, muita audiência aqui pro Santa Demo. Eu queria que vocês falassem pessoalmente, assim, sobre a relação de vocês com o instrumento que vocês tocam, assim, influências e tal. Eu queria que cada um falasse um pouco. Bem, a relação minha com o instrumento que eu toco, eu nasci com ele. Vamos lá, né? Nasci com ele desafinado e tá. Mas eu minhas influências? Pá! Ou sei lá, o que tudo. Vocês estão curtindo agora, escutando agora. É, mais, agora mas... eu. Hoje até, tipo. Uma eu coisa eu vim vindo no carro, eu vim vindo Santa Demo. Ah, legal, legal. Tava acompanhando. Ah, e curtiu as músicas que tocaram no programa? Eu tava ouvindo a do Rage Against, Killing the Nemo. Nemo, Killing the Nemo, matando Nemo. Vocês tocaram o disco novo do Chuva Negra, né? Isso, tocamos. Bah, que galera massa. E o Chuva Negra vai fazer show aí, baita, né? Banda, baita, eles vão vir pra... Não, eu... A influência é tudo. Samba, cartola, metal, hardcore e tudo. Mas uma... Sei lá, se for escolher Racionais, uma coisa... Racionais, Rancid, de Faith No More. Seria três bandas. Roberto Carlos, Ramones. Bad Religion. E vai pra tudo que é lado. Falando que daqui uns dias tem show em Santa Cruz, né? Sim. Todo mundo lá. Não nos convidaram dessa vez. Não nos convidaram, ficamos muito chateados. Nós convidamos. A gente tem briga interna na banda. Três por esse daí. Olha aqui, vamos sabotar. Inimigo do Trish. Alex, fala aí um pouco da TSF, então. Traz ele pra cá também, então, cara. Agora a TSF tá com novidades. Um integrante a menos. Em primeira mão. Primeira mão. Gente, foi primeira mão, gente. Dá notícia. É. Manda um abraço pro Nelson. Não, não, mas assim, quando vocês começaram a tocar, qual foi aquele plim assim, bar? Cara, aí, Ramones. Ramones entortando vidas, né, cara? Ramones acabou com a vida. Desde os anos 70, entortando vidas e levando jovens e jovens senhores pra vida do rock. Tem alguma coisa que a banda, tipo, não fez ainda e gostaria muito de fazer, assim? Tipo... Amor entre os... Como é que tu sabe, cara? Amor, tu sabe a vida de cada um. O pessoal se revelando aqui no Santa Demo. A gente não fez, cara. Um CD bom, né? A gente não fez. É, um CD bom. CD duplo. É. Ao vivo, um CD ao vivo. Não, um CD ao vivo. Fodamente gravado. Um show com... no Rock in Rio. Muita aparelhagem, muita produção. Isso ia ser legal. Nick Bonadio, cara. Inclusive da gente. Falta ele. Falta muita coisa aqui pra ser uma banda independente de um tamanho considerado pequeno. Tem muitas coisas que... Com o passar do tempo, a gente espera conquistar, tipo, show com mais estrutura, CD mais, com mais condição pra colocar em prática nossas ideias, enfim. Coisas que uma banda maior vai conquistando, né? Claro, que a gente, com o tempo, procura conquistar também. Eu acho que é o sentido da banda. O cara monta uma banda pra ser reconhecido, pra ter reconhecimento. Vem sem pretensão, sim. Claro, mas sim, cara, não, a gente não faz isso pensando... Não, é. Melhor ainda se o cara fazer pensando... Que vier, vem bem, cara. Sim. Não espera nada muito bom, assim. Tipo, que vier, vem bem. Tá, mas eu espero que se tiver uma estrutura foda pra gravar com os instrumentos... Instrumentos bons. Não, mas o cara mas o cara podendo expressar o que o cara pensa, que o cara aí é outra coisa, né? Essa é a ideia, né? Mas falando disso, assim, o que vocês acham, tipo, do espaço que a banda tem, assim, e as outras bandas? Em Santa Maria quase nulo, né, meu? Santa Maria tá difícil agora, meu. Ultimamente tá. Eu acho que essa questão. Quando sai aberto, o cara faz. Na verdade, o cara tá pagando pra entrar. E os outros, as pessoas vão lá e olham e tal. Né? Mas a gente, se fosse esperar por alguém que apoiasse a cena, que desse um pau com um troço, ia ser zero. Ia ser zero porque só algumas figuras que estão sorteadas ali que tem esse espaço, mas o espaço não tem pra ninguém. Aí o cara inventa um ensaio aberto ali, que o cara paga pra tocar, convida as bandas pra mostrar seu som, um lugar... Esporádico ali. É, de vez em quando a gente entra, chega num lugar e acha um cara. O catacumba, daí a casa caiu. O cara entra de repente, o cara encontra e entra. O Groove também. Fechou, tinha o bar, o Groove Bar, que tinha, era três dias por semana, dois era de banda autoral e, pô, tinha desde metal, as bandas de metal. E às vezes até confunde que Santa Maria não tem nada, que eu acho pelo contrário, cara. Eu vim pensando isso até já pensando. Tem muita coisa, né? Eu nem vou citar nomes, porque a Santa Maria tem uma pá de banda, uma pá de estilo que talvez por não ter essas manhas e às vezes nem essa vontade de furungar ali um ensaio aberto, furungar o troço, não mostram o seu material, mas tem banda pra caralho de tudo que é estilo. Metal, HC, tudo, tem base, CD sendo lançado, quando é que foi da Brinquedo Velho que foi lançado? O hip hop também tão forte. O hip hop tá forte, uns caras bons pra caralho. E Santa Maria. O hip hop se move mais, o pessoal muito mais. Metal. E Santa Maria tem uma baita cena. Muito mais unidos, estão muito mais organizados e unidos. Só que como não tem espaço, parece que Santa Maria não tem nada, mas pelo contrário, Santa Maria tem banda desde a antiga até agora que são foda, assim. Sem falar que quando a gente consegue um lugar meio forçado, nos boicotam, né? Como assim? Tipo espaço, geralmente, quando um bar convida pra gente fazer alguma festa, é o bar Casa Caída, que tá praticamente fechando, né? Vou chamar os caras lá e vai vir alguém. Tá? Mas quando o bar tem fase boa... Ah, aí não, esquece. Se chamar, vocês vão pra qualquer lugar, tá vendo? O corte é ela, assim, quem sabe? Gente, tocou numa lancheria, não. Faz um ano já que a gente tocou na lancheria, que é ela lá da Liberdade. Ah, boa, né? Cara. Baita que massa, né? Uma lancheria da Liberdade, é como é que era o nome? Mas ela passou por quê? Porque tava fechando e o cara meio que... Ah, tava fechando a lancheria e o cara... Sábado à tarde, uma matinê. E anunciaram como é que foi? Nossa, Stonewalls. Foi trimassa, foi uma galera. Foi muito engraçado, assim, tipo... O pessoal tudo mateando na praça, vinha assim as criancinhas. Sim, nossa, porque Stone quando Dogs, uma nelas, baita banda de Stoner, que tem Stamaria, tem uma banda de Stoner, que não sei o que lá. Só que, cara, tem banda de tudo, só que ninguém sabe. Os caras vão lá no onde a gente ensaia, no Beco lá. Uhum. Propaganda cobrada, Eduardo, depois, umas geladas. Estúdio do Beco. Travessa Mendes Nunes na Casa das Padarias, que eu não sei o número. Aí, cara, tem uma banda de tudo, que estilo sai uma, entra outra, umas bandas boas, sabe? Se o cara quer... É um baita espaço, cara. Chega ali, pega um litrão barato, um litrão de cerveja, senta no sofá e fica ouvindo as bandas. Ali, muita banda pra te conhecer, banda ali é o melhor lugar. Melhor que na noite, assim. Do que, de Santa Maria, pra te conhecer, banda daqui mesmo. É, porque em Santa Maria, realmente, o que tu vê de divulgação é banda, tudo que já vem com... É sempre as mesmas, super assim. Espaço, né? Na noite são segmentados pra isso. Exato. Isso é o que dá grana, né? É o que paga o tributo. Pega os loucos da Pirucilas, vão botar pra tocar, não vai ninguém, né? Não é assim. Eu acho que quanto mais institucionalizado tá o troço, é tipo, pá, vamos fazer um festival que é pra divulgar música, mais galera vai, né? Porque ela já tem aquela ideia, assim, bavou lá pra conhecer. Tu tem um outro intuito, sabe? Não de, vai ser uma banda que eu vejo sempre, vai ser um tributo. Não, vai ser uma banda que é pra conhecer, pra fazer parte dessa cena, sabe? Pra dar... E tem que incentivar esse movimento de fazer esses festivais pra pessoa. Tem uma galera que quer isso, mas se bota lá, a galera vai e vai conhecer as bandas. Aí tem esse tipo de troço, aí no final coloca pra cada banda, tem 20, 30 minutos. Aí no final coloca uma hora e meia pra atração que toca tributo, não sei o que lá. Aí já fode tudo no final também. E fora Santa Maria, assim, em que lugares vocês tocaram, assim, que foi legal, que foi uma experiência massa? É, o festival espaço. Até que tinha, que vocês lembram, assim, até com as outras bandas, experiência. Nesse FDA isso foi legal. Nesse FDA foi... Não, em Santa Cruz, mas Santa Maria no Havanas foi legal também. É, eu tava lá. Tava bom? Tava bom. Tava bom, sério, tinha que melhorar, que não tava muito bom. Tava meio ruim, doido. Tava, brincadeira. Sabe o que eu brinquei? Vocês já viram aquele vídeo? É, uma fala pronta. É um vídeo do YouTube que tem um cara que muda de opinião em meio segundo. Ele fala o seguinte: mudar pra melhor, com certeza. Quer dizer que ia mudar pra melhor? Já tava bom. Sério que tinha que melhorar, que não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. A Laís, ela decora, assim, que ela usa, assim. Um abraço pra Andressa, que mostra essas pérolas do YouTube pra gente. Foi igual a piada infame do Conrado, cara. Andressa traiçoeira. Os ingressos. Traiçoeiras. Não, mas tem o Havanas que... Ah, a gente esqueceu o Havanas. É um baita espaço. Pô, perdão, Eduardo. Lugar que a gente que rola... Havanas, né? A estrutura... Tem um lugar, só que aí chegou a prefeitura e pá. Que aí já não pode ter festa. E aí tem que terminar meia-noite. Santa Maria, como é uma cidade que tem o costume de todo mundo sair muito tarde. Os shows, ele programa umas 9, 10, 11. E aí tem que começar pontualmente. Os das 9 e das 10 estão ralados, né? Porque... Porque ninguém chega, o pessoal começa a chegar às 11, né? Aqui a gente tem a cultura ainda de chegar tarde, né? A gente tem depois da meia-noite sempre. E aí já esse lugar não pode, mas lá é um baita espaço. Pra falar a verdade, eu acho que o único que está brigando bandas como a nossa. Porque antes era o DC, daí que você... Órfãos do DC. Chegou, tocou bastante. antes de fechar o DCE, a gente tocou umas três vezes direto. Lá, é. DCE. Um festivalzinho com várias bandas. Saudoso DCE, saudoso grupo. É, pois é. É legal quando tem, por exemplo, alguém que dá espaço, não que esteja falido o lugar, mas tipo assim, ah, vou dar espaço pra banda nova e tal, e aí começa a dar certo. Por exemplo, eu acho que, não sei se vocês conhecem ou não, mas o Kinap ali em Santa Cruz, o Boteco do Kinap, ele do nada chamou a galera ali pra tocar no espaço dele, começou a dar certo, e rolou vários festivais, todo mês tinha festival ali. Eu vi os vídeos na internet. Ali, inclusive veio bastante banda, né? Bastante banda, é. E é legal, assim, quando alguém dá um espaço, sem pensar, tipo, ah, tô falido, daí eu preciso aqui, botar alguém. Não, eu quero dar espaço pra galera mas aqui, tocar. Mas é muito mais fácil você organizar um tributo. Espaço, vai ganhar alta grana, tipo. É muito mais fácil hoje em dia que você tá organizando tributo do que qualquer outra coisa. Tu diz pra retorno? Sim, exatamente, meu. Porque a galera prefere muito mais ir ver lá os caras tocando uma banda cover do que ver a tubo lateral, tipo. Eu acho que a cena... Cara, sair na noite, o cara quer se divertir. Quer prestar muita atenção. Exatamente. E a cena dos caras, a obrigação dos caras que tem as casas noturnas é ver o que, que a galera quer ouvir. É retorno, né? É retorno, porque eles estão ali, estão pagando imposto, estão pagando tudo, não tem como censurar os caras, né? Então, tem que ver... Quem chegar e um dia e. Olha só, empresário ó, da Jasmine aqui, ó. Me ouçam. Dá o um bisu agora. Quem chegar e experimentar com esse troço aí, bah, vou fazer um troço de leite e botar uma, essa galera e vou. Atenção. Você, jovem empreendedor que tem seus milhares de reais guardados e quer investir na noite, pega pensa copinho, nisso, vai dar certo. Vamos trazer uma câmera aqui, vamos trazer uma câmera vai aí. Ter público. Ficou bonito, ficou né? Bonito. Ficou bonito. Camisa total. Você não tem erro. Lá tem outro de camisa. Se eu como público, assim, se eu fosse público, eu não sairia de casa mesmo de Silas. Tá. De boa, assim. Eu sou parando aqui. Então, pessoal, vamos embora. Acabou o programa. Brilhou, passou o olho, né? Ai, meu Deus. Mas, assim, e o que esperar da Bidu, assim? O que vocês estão... O que esperar da vida? Bom, faz dois meses, né, que tem essa formação e daí... Que dois esperar? Meses, você entrou? Vocês estão ensaiando direto? Agora começou uma fase de ensaios, direto. Olha... Agora estamos... A gente tá bem caxias agora. É, fixando horário fixo, chega tipo... lá, com intervalo, volta... É. Tá quase que não tem mais música pra tocar no ensaio, né? Porque é muito ensaio, tão estranhando. Daí que tá surgindo. Não, dá pra esperar muita coisa num curto período de tempo. Porque com esse fluxo agora, todo mundo responsável. Legal. Aonde você vai? Dá pra esperar, no mínimo, já um novo EP pra, sei lá. Fim do ano, né? No máximo. Vamos marcar. Já sim. Tá compromisso aqui. E aí vocês voltam pra cá. A gente vai chamar vocês. Compromisso assim, compromisso assinado. Não, dá pra esperar muita coisa, muita coisa. Aonde vocês ensaiam? No Beco, no Top. Melhor isso. Vai sair de graça até o fim, eu tô me jogando. Eduardo? Cada vez que mencionar o nome é uma hora. Beijo, Eduardo. Mas não é toda semana que é aberto, né? Vocês definem... Como assim? O ensaio aberto a gente junta várias bandas, assim, cada uma pega um horário e dentro dessa uma hora, tipo, você toca, daí... Pra mostrar os sons. É um show dentro do estúdio. Mas na teoria, todo ensaio é aberto. Se quiserem chegar lá e ver o ensaio, tá sempre aberto, né? Na real, o cara fica meio de saco cheio de não tocar, né? Aquela coisa... Fazer o ensaio aberto, pro pessoal que quiser vir. E até pra ver o que... Não, e é legal que tá rolando, que a galera tá... Eles estão... Não. Eles estão adotando a causa, sabe? A galera tá começando a entender como é que funciona e tá participando, meu, tá? Porque também falta, tem uma carência disso. Tem carência de ter um espaço pra essas bandas que... Tem alguém que curte, alguém curte. Se tem banda dizendo, é porque tem alguém que curte. Né? Jovem. Tem. Nossa. Eu não iria, né? Eu não iria. O Alex não iria, né? Tu não iria, né? Ficou velho demais essas coisas. Galera triotimista. Sem que ir, né? Mas assim, vocês acham que se você reunisse várias galera, assim, de bandas e tal, e tentasse fazer alguma coisa, tipo, pressionasse, sei lá, quem fosse e fizesse o festival, acho que não. Precisa de gente focada só nisso. Que banda tem que ser banda, sabe? Tem que ter a pessoa. Pra ter pra esses fazer festivais isso, de cultura entendeu? E tal. Fazer legal, pelo bem de todos, né? Uhum. Sem focar tudo assim. O problema também é a questão de que uma estrutura que não. Que consiga. Suportar, porque também é, né, não é um público muito grande, né? É um público que sabe como é que funciona. Tipo. Então, assim, então aquela coisa, a gente tem que pensar também que a gente espera também que alguém tenha um espaço que possa ceder pro cara também. Porque, Santa Maria é uma cidade mutável também, né? O tempo todo tá mudando. É. Né? As mutantes. Não, é, não, tipo, ela chega uma galera X-Men nova, de 16, 17 anos, assim, vá, vamos Santa Maria, daí são todo meio coqueiro, já tá. É. Aí chega os 24, vão embora. Quando tá formando uma galera, um público novo, os caras vão embora. Vão, né, estudar aqui, vão embora. É, mas cidade tem que de transição. Uma nova galera e tal, né? E essa peculiaridade é uma coisa que é também é a magia dela, né? Que o cara nunca. E o problema é que os espaços públicos também não apoiam, né? Ah, isso é, sim, esse é o grande, esse é grande problema. Ah, entrar nessa questão, né, do administração, pior, né, quanto essa pior, questão, boicoto, espaço é, público. Boicoto, é, boicoto, e é isso que eu digo, é, e por mais que quando a gente tava falando disso, que aquela coisa, ah, o cara tem, às vezes tenta juntar bandas e tal pra conseguir um espaço público, um espaço que deveria ser pra gente tocar. O Bombril mas seria, aí, o bom, não, o bom, mas agora, não, mas, fechado, mas entrando na questão, a concha acústica tava funcionando, só que o quê? A galera tava fazendo ligação direta de luz ali, aquela coisa, né, meu? Por quê? Porque não há apoio, não há estrutura nenhuma. A gente tem que ir lá e roubar, tipo, de certa forma, entre aspas, roubar a luz pra conseguir um... Fazer tipo, um som, né? Fazer, tipo, pedindo uma migalha pra fazer um espaço que tá ali, ó. Exatamente. Aí, só que agora... Tá apodrecendo. E agora é o seguinte, agora com a desculpa de reforma, eles destruíram a parte de luz da coxa acústica. Tinha, né? Onde a gente pegava a luz, eles destruíram com a desculpa de reformar. E está lá agora, só destruíram. E aí? Aquela coisa. Pois é. Não há apoio nenhum, não há nada. Tipo. Então aquela coisa aí, o cara fica à mercê exatamente de fazer tem, isso. Os caras tiram ainda. É, não, de fazer. Aí aquela coisa, as bandas não pegarem e se juntarem pra fazer num estúdio, sabe? É. Beleza. Que então é a gente vai ouvir mais duas músicas, então, na Bizu Silas agora. A gente vai ouvir Diferenciado e depois Topázio. Toca lá, Molina. Civilizados a tudo que Santa Dema, a gente ouviu agora Abdu Silas com Topázio e também da Abdu Silas Diferenciado, que foi os dois sons da banda que tá aqui com a gente. Oi, gente da Abdu Silas. Uma conversa muito descontraída aqui. Isso aí. Coisa bem boa. E aproveitar agora e repetir então quem foi o vencedor da nossa promoção dos dois CDs, que foi o Felipe Richard. Tá lá aí. É. Tá bom, feliz, né? Não. Já ouviu e não gostou, né? Um já devolveu. Um. Ó, tem um sorteio. O sorteio vai ser como refeito. Tem como devolver o CD. Não queria ter ganhado. Tem como trocar no livro. Tem como trocar esse CD. Não dá. Isso aqui é um vale presente do Som Brasil. Ah, eu vou aproveitar o momento aí pra falar, pra divulgar o Circuito Elétrico, que foi o Lucas aí que me deu a programação aqui. Que você pode conferir no Facebook toda a programação, que vai ter... enfim, teatro, vai ter o que mais? Sarau literário. Ah. E vai ter uma oficina de fanzine com a Gabi, que era aqui do programa e tal. Gabi, idealizadora aqui do Santa Demo, né? Ela fez todo o projeto. Ela é a Lúcia. Exatamente. Então, um abraço pra Gabi. Abraço, Gabi. Vai ser dia 30 a oficina lá no Royal Shopping. E vai ser das 15 às 18 horas. Daí as inscrições podem ser feitas lá no Facebook. Tem o evento lá, enfim, junto com a programação do Sarau e tal. Do Circuito Elétrico, desculpe. E é um projeto paralelo à Feira do Livro, né? Que também começou agora. Então, o pessoal lá pode visitar a feira e ver essa programação aí. Que é a sexta edição do projeto, que tá desde 2008 integrado à Feira do Livro. E aí proporciona aí essas oficinas e a produção de fanzine, cartunismo, etc. Eu vou dar uma relembrada nas nossas redes sociais, né? Que é facebook.com/santademo, twitter.com/stademo. Tem também o nosso e-mail, que é santademo800am@gmail.com, e o blog, que é o fsm.br/santademo, que aí lá também tem as bandas que a gente traz e pro programa, tem CD lá pra baixar, enfim. E o que tá tocando na trilha é Sebadó, o álbum é Defend Yourself. E a gente sabe que tá lá no Cristal. Mandar o salve. Chegou o momento de mandar os abraços. Rafinha, seu lindo. Para os ouvintes. Exatamente. Rafinha, a gente quer uma cerveja. Seguinte, é a melhor dica pra quem agora não vai dar tempo de chegar. Pessoal do Cristal aí, melhor chopp e cerveja lá minuta da cidade que tá nos ouvindo. Galera, gente fina. Trato feito, tribuno. Beijo pra vocês. Estamos chegando. Seu lindo. Quem tiver pelas imediações e não tiver o que fazer e quiser nos dar um abraço, depois aqui vai pro Cristal. Hein? Querem mandar abraço sessão pra de autógrafos. Mais alguém aí? Sessão de autógrafos. Pra galera que tá ouvindo. Eu quero mandar um abraço pra galera do Cristal. Mandar um abraço pro Homero. Homero. Não, e o Duda, né, meu? Também, o Duda. Duda que deve estar cheio de M-Queen das gramas lá. Beijo, Duda. É, o Homero tinha uma atitude rock aqui antes, né, do Santa Demo. Faz parte. Tem participação no Merisco, nosso primeiro CD. Ele é muito importante pra nós. Então tá, o programa tá chegando ao fim, né? Mas a gente queria dizer que pra mandar som pra gente, a gente tá disponível em todas essas redes que a gente falou. Inclusive a gente tem um quadro. Sei lá, chega aí na rádio, traz o som aqui também. Décimo andar da reitoria da UFSM. Então. E outra coisa, a gente... Eu só vou passar uma erratinha ali. Fala, editora, lá isso. Deu um probleminha ali no Facebook, então o primeiro que comentou do CD tava oculto. Tadinho. Mas a gente vai dividir, como eram dois CDs, a gente vai dividir entre os vencedores. Não, né? Mas tem mais, pra gente. Tem mais, não é. Mas tem mais, oculto. Então a gente manda... Dá pro amigo oculto, pro amigo oculto. Pra você, amigo oculto, você foi aí, você foi aí. Não no culto, mas oculto. Tem pra ele também. Então amigo oculto, você foi felizado. Felipe também, agora. Outro Felipe, Felipe Pereira. Você já tem vários. Esqueci o sobrenome. Tá, não, mas tem pra todos os Felipes. Tem pra todo mundo. Inclusive, todos os Felipes aqui. Curtirem aqui, curtirem. Vai ter CD pra eles. Qualquer Felipe vai ganhar um CD. Qualquer Felipe chegar aqui na hoje. Das 3 às 6. Então tá, beleza, a gente manda pros dois. Então. E eu tava falando, né, que tem um quadro no programa que é Mão Direita, que a galera pode gravar um áudio lá, onde quer que esteja, e dizer, bah, eu ouvi essa banda, tal, ela é desconhecida, ou ela é conhecida, e pedir pra tocar no Santa Demo, a gente tá aí pra isso. Isso aí. Vocês querem colocar mais alguma coisa? O espaço é vocês aqui no Itaú. Ah, só esqueci de um beijo, especial, quero mandar um beijo pra Melissa, minha esposa, que tava ouvindo no Cristal também. Quero mandar seus um... guris. Meu pai, pra minha mãe, especialmente pra você. Agora o pão. Ele tava muito censurado, assim, agora ele. Então tá, pessoal. Tá, muito obrigado. Um abraço. A gente agradece muito. Um beijo pra vocês, um abraço. Ah, muito bom. Então, tá. E valeu. Sempre quando tiver som, é mandar aqui pro Santa Demo. A gente espera vocês no fim do ano. Eu tô lembrada, né? Promessa. Promessa feita, promessa cumprida. Antes do fim do ano. Antes do fim do ano. Bidu Silos aqui no Santa Demo. Lançando o terceiro disco. Coisa linda. Então tá, valeu. Valeu. Então, lembrar que o Santa Demo ele vai ao ar todo sábado, né? Das 13 às 15 horas. E até lá, galera. Até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu. Rock. Muito obrigado. Oitocentos AM. Encontrei minhas fitas demo na gaveta. E agora eu vou colocar para tocar. É o Santa Demo na Rádio Universidade.